I made a mistake, ignoring the danger.

Antena Web. Sintoniza-te. Eu tenho feito e faço tudo o que eu puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Há algumas coisas que acontecem e és tu quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca perdes a voz e dizes foi sem querer. Quantas vezes no teu canto em silêncio tu procuras o meu olhar e me dizes sem palavras que me amas, tudo bem, está tudo certo. De repente tu pões a mão por dentro e arrancas o mal pela raiz. Tu sabes como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, vá do coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Morro com vontade de te querer. Quantas vezes no teu canto em silêncio tu procuras o meu olhar e me dizes sem palavras que me amas, tudo bem, está tudo certo. De repente tu pões a mão por dentro e arrancas o mal pela raiz. Tu sabes como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Morro com vontade de te querer. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Morro com vontade de te querer. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Morro com vontade de te querer. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. A ver quién es la hija de puta que más disfruta en el escenario. Con todos ustedes y ojalá si sea diario. Ariana Puello, búscame en el diccionario. La reina, la diva de todos los barrios. Yo traje el rap que representa las calles. Cuando esta mierda suene, políticos se callen. No quiero oír ni un comentario irracional, porque no son negocios, es algo personal. Así que traje rima, no traje pistola. Ando acompañada, mi gente no me deja sola. Esto está que arde y yo vengo prendida. Contra marea, la humanidad es mía. Porque me gusta disfrutar de la vida. Vente conmigo si quieres movida. Mi batallón se acerca en forma de estampida, armando jaleo por toda la avenida. Rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap pa' mí, rap pa' ti, rap pa' mí, rap fenómeno, ya sabes a lo grande. Mis rimas te pican en enjambre, así que vamos cabrón, mueve el melón. Esto es rap en español, disfrútalo, porque soy yo la que está liando el pollo. Allá en apoyo, pim pam pim pollo, te la estás comiendo doblas. En menos que nada no te quedes atrás. King Kong es una mierda comparado conmigo. Pequeña gran en sí, prepárense cretinos. Mi rap es una plaga, no podéis hacer nada. Motor en marcha, este tren ya no se para. Porque aquí no nos vendemos por dinero. Somos humildes, honrados y sinceros. Un saludito para todos los pobres. Que nunca falte de nada, que siempre sobre. Esto se entiende, esto se parte. Puro rap latino, por todas partes. Está que arde, está que arde. Venga, vamos, continúa con el desmadre. Rap pa' mí,